Não conheci que tivesse levado porrada. Boa tarde, gente. Estamos entrando no ar com Paracatu Zoom. Mais uma quarta-feira. Hoje é dia. Que dia que é hoje, D2? 10, né? 10 de fevereiro. Pra vocês verem como que a gente tá sintonizado. 10 de fevereiro de 2010, Dia Nacional da Paçoquinha. Vamos também transformar a paçoquinha em, enfim, em alguma coisa, né? Bom, gente, o programa Paracatu Zoom hoje a gente vai falar com um monte de gente, né? Era um programa que era ter um monte de entrevistado aqui, mas os entrevistados não apareceram, o que viria ao vivo, só estamos com as pessoas que são mais difíceis, elas sempre estão presentes. E o Lauro, por exemplo, já está ouvindo e vai participar do programa inteiro, né, Laura? É isso aí, boa tarde, tudo bem? Boa noite, né? Boa noite. Boa noite, porque aí em Paraty já tá noite? É 18:03. Aqui em São Carlos a coisa tá um sorzão lascado já ainda, viu? E aí, falar nisso, como é que tá a chuva aí em Paraty? Bom, agora tá tudo tranquilo, mas ontem foi uma chuva braba mesmo, tanto é que me desculpe se a conexão ficar ruim, é que nós temos hoje o dia todo problemas com a conexão de internet e rede de energia elétrica. Não, fica tranquilo. Que loucura que é isso, né? É, fica tranquilo, pode ficar tranquilo que todos os problemas serão sanados. Meu querido, é o seguinte, você sugeriu o Cesare, é isso, né? Que ele vai estar no programa com a gente? Isso, exatamente. Quem é o Cesare que vai falar sobre beleza? Ele está fazendo uma exposição, é isso? Na verdade, o Cesare tem uma galeria no Centro Histórico de Paraty, chamada Belvedere, e ele desenvolve várias atividades. É um arquiteto e um artista plástico italiano, recém-chegado ao Brasil, mas fala muito bem português, e ele está desenvolvendo uma série de atividades aqui em Paraty. Uma das últimas, por exemplo, foi a Mona Lisa Paratiense. Tá legal. Que foi uma exposição muito interessante. E agora ele lança um concurso que é a Força da Beleza. Tá bom. Agora, Lauro, é o seguinte, a gente tá com o Tarciso, deve estar com o Tarciso lá no aeroporto. Aonde você tá, Tarciso? Tarciso, você está nos ouvindo? Tarciso, está muito baixo. Tá baixo? Você está onde, Tarciso? Você está no aeroporto, é isso? Não está mais, caiu. Vamos tentar de novo. Lauro, desculpe interromper, mas continua. Vamos lá. E o César está lançando agora o prêmio Belvedere Paraty de Arte Contemporânea. Isso é bacana para que todos os artistas da nossa região aí, enfim, todos que estão nos ouvindo, possam também participar, porque tem um prêmio que é muito bacana, viu, Elvio? Legal. Bom, quem não sabe quem é o Lauro, que está falando com a gente, Lauro Monteiro Filho, nosso correspondente do Paracatu Zoom, lá de Paraty, né? E é o seguinte, Lauro, só aproveitar no ar pedir isso para você, parece que o prefixo do telefone do César aqui está com problema. Repete ele para mim aí no meu MSN, que nós estamos aqui no MSN também. Tá, se tá puder, okay. Pelo menos um prefixo, porque parece que tem alguma coisa que está dando errado aqui. Okay, e a gente também está com lá de Tupã, né? Vai entrar daqui a pouco, está sinalizando pelo MSN. Tarciso, está ouvindo agora, Tarciso? Tarciso, você, Tarciso, está ouvindo? Está ouvindo, Tarciso? Tarciso? Eu ouvi um pouquinho, bem baixo, ligação. Tá legal. Agora, Tarciso, agora melhorou? Como é que é? Melhorou? Cara, tá bem baixinho, velho. Tá legal. O Tarciso, eu não sei se você vai conseguir me ouvir, que aliás, tá com muita dificuldade lá. Você tá onde, Tarciso? Tá no aeroporto, é isso? Como é que é? Então não vai conseguir falar, não tem jeito. Agora é o seguinte, tá? Você tá me ouvindo ou não? Mudamos aqui a rota. Você tá ouvindo ou não? Eu tô ouvindo? Não, bem baixinho. Não tem como, então, querido. Acho que você está dentro de alguma área, algum banheiro, alguma coisa aí do aeroporto que está dando interferência. Tarcísio era parceiro do Pena Branca, que infelizmente faleceu ontem, ia falar um pouco com a gente, mas pelo que eu tô vendo, tá ouvindo agora, Tarcísio? Ah, agora eu tô. Agora tá. Ê, Tarcísio, você saiu do banheiro, né, Tarcísio? Ah, não, a gente tá aqui no banheiro, puta, né? Desculpa aí a todos. Tudo bem, querido? Por favor, graças a Deus, estamos aqui na paz. Depois dessa fala... Alô, depois dessa falação toda, por favor, se apresente. Quem é o Tarcísio? O povo está perguntando aqui, quem é o Tarcísio? Por favor, quem é o Tarcísio? Bom, o Tarcísio, há 10 anos atrás, eu conheci o Mano Pena Branca, assim. Conheci não, a gente já conhecia, porque a gente, desde criança, já acostumado lá com eles na nossa cidade, em Uberlândia, né, lá em Minas Gerais. E então, quando o Chavantinho partiu, né, para andar de cima, aí a gente começou a aproximar um pouco mais dele e a gente começou a tocar com ele em função do lançamento do CD Semente que Pira, né, que é o CD que entrou o Grammy Latino em 2001. E aí a gente convidou ele para, né, assim, para fazer um show em Uberlândia, e os músicos que já tocavam na banda com ele, o Capenga, né, o Dinho, o pessoal saiu, e a gente formou essa banda, o grupo de áudio, para acompanhar ele nesse lançamento. Aí a partir de lá a gente começou a trabalhar com ele, e a gente, na verdade, a gente é muito mais, foi muito mais amigo, né, porque o Pena era um irmão mais velho para nós, um pai, um grande companheiro, um ativador, né, então... O Tarcísio ficou companheiro durante esses 10 anos, né, do Mano Pena Branca. Tá, Tarcísio, você atua bastante lá em Uberlândia, né, no Triângulo Mineiro, inclusive junto com o pessoal do Pontapé lá, né? Vocês fizeram um CD, né, vocês fizeram um CD no final do ano passado, é isso? No retrasado, é isso? É, nós fizemos um CD que, com Pena, na verdade, nós fizemos um CD ao vivo, que na verdade foi uma coletânea, um show que nós fizemos, e a gente pegou e pressionou, na verdade, disso. Não era um show, não tinha uma qualidade, mas mais um registro nós fizemos. E aí, só que nós fizemos depois um CD lá em Berlim que chama Cantiga do Cerrado. Cantiga do Cerrado. Que é lindíssimo. É só, né, música de domínio público que a gente fez, né, assim, o Pena Branca e o grupo de aula de nós convidando alguns artistas da cidade para participar com a gente. Então, assim, foi um trabalho bem bacana, porque foi quase assim que um resgate mesmo que a gente fez do domínio público. Agora diz uma coisa, Tarcísio, ontem eu conversei rapidamente com alguns músicos, inclusive estava o Ju, o Zeca, todo mundo que acabou até falando que a morte ontem do... Mano, só de interrompendo, realmente eu voltei e não consegui te ouvir. Tá, eu tô dizendo o seguinte, ontem, hora que a gente soube da morte do Pena Branca, né, Zeca, Ju, o pessoal dos músicos que fazem um pouco da música popular, diz a perda, né, ter perdido o Pena Branca é uma coisa assim estrondosa, né, ou seja, uma perda lastimável. Já igual a perda do Chavantinho já era bastante complicado, agora com a perda do Pena Branca, né, o que você avalia, meu velho? Você que é parceirão dele, inclusive. Mano, velho, assim, na época, o barco que a gente teve com a Marcela, a gente foi muito grande, porque, assim, a gente, como conterrâneo, a gente sentiu muito, assim, porque o Chavantinho era uma cabeça privilegiada, né? Era uma inteligência que era fora do comum, né? Haja visto, assim, se for perceber, pelo que ele compunha, pela simplicidade dele. E a inteligência que eu tinha para compor, a sabedoria que eu tinha para compor, né, era muito grande. E assim, para mim, era uma das vozes mais lindas do país, era a voz do Chavantinho. Né, o cantar dele era uma coisa que sensibilizava a gente, né, emocionava a gente o tempo inteiro. Pena, foi assim, na verdade, ontem, o Renato Teixeira, a gente estava falando que é um anjo que foi pro céu, né? Ele estava aqui, ficou recebendo nós aqui durante esses 70 anos e, de repente, voltou pro céu. Porque o Pena, ele era de uma simplicidade, de uma sinceridade, de um carisma, assim. Era uma pessoa que... algumas pessoas chegavam perto da gente, né? Assim, era muito engraçado que elas se emocionavam só de estar perto dele. No caso da gente, a gente foi acostumando porque a gente, né, passou a fazer parte da família durante esses 10 anos. Eu perdi minha mãe, assim, nas mesmas condições que ele, há 5 anos atrás, e ele, minha mãe era a avó dele, mesmo sendo chamava a minha mãe de vó. E E então, assim, ele tinha essa sensibilidade, assim, que muita gente tem, mas a dele era muito especial, né? E ele era uma pessoa, assim, que conseguia agradar tanto a criançada, e mesmo, eu dou um exemplo de um sobrinho, neto que eu tenho, né, que é filho do meu sobrinho, ele cantava as músicas inteiras, assim, todas, e às vezes ele estava em Uberlândia, a gente ia show lá na região, ele às vezes ia lá na casa da minha irmã, e aí, assim, o menino, assim, ele ficava emocionado, uma criança de 4 anos ficava emocionado com ele. Agora, você imagina as pessoas que já tinham já tinha esse entendimento da música dele. Agora, eu, no meu caso, assim, o que mais me deixa muito emocionado é porque eu perdi um companheiro, porque a minha relação com Pena, profissionalmente, mano velho, era muito bacana, era legal, era importante para mim cantar com ele. Mas a minha ligação com Pena veio muito mais através do Zé Ramiro Sobrinho. Porque com o Zé Ramiro Sobrinho, que eu falava sobre o Corinthians, né? Corinthians nato que ele era com o Zé Ramiro Sobrinho que eu falava quando eu estava chateado, quando algum projeto nosso não dava certo. Era com ele que eu discutia essas coisas, entendeu? Então, a minha dificuldade, assim, hoje, né, é muito mais. E a falta que eu vou sentir, para mim, é a falta do Zé Ramiro, né? Agora, como fã, eu vou sentir a falta do Pera Branca, porque era bom estar cantando com ele, era bom, estar junto com ele. Mas, principalmente, assim, eu acho que o que vai ficar bacana, que a gente vai poder nos controlar, é como que ficou dele mesmo, é com a arte dele que ficou. E pra gente é importante preservar isso, tanto que lá a gente já tem uma área, né, assim, lá no distrito de 200 pessoas, em Uberlândia, quando nasceu o Chuvantinho, onde Pena foi registrado, né. Então lá na cemitério nós já estamos construindo lá o memorial da viola caipira Pena Branca e Chuvantinho. Que legal. Né, que é o que vai, a gente vai poder deixar a história dele escrita lá, e a gente já quer convidar os ouvintes Rio Claro, para quando foi Uberlândia, né, assim, nós vamos inaugurar lá, vamos provar no mês de setembro, né, assim, na primavera, porque era uma estação que o Chuvantinho gostava muito, e a gente vai inaugurar essa primeira parte lá do memorial, e o Renato Teixeira vai estar com a gente, os Galvão, todo mundo vai estar lá, para a gente fazer isso, para a gente preservar a memória deles para sempre. Legal, e aí a gente usa o espaço aqui também para poder divulgar, porque você falou Rio Claro, mas nós estamos em São Carlos, né? Desculpa. Não, tranquilo, São Carlos e Rio Claro é tudo juntinho, já está tudo juntinho, só tem uma subidinha aqui que separa. Queridão, vai lá, porque você tem que pegar seu trem e o avião aí, né, que você está voltando para a Uberlândia. Estou aqui em Uberlândia. Ontem, a hora que soube da notícia, eu falei com o Rubens, inclusive falei, preciso ligar rapidinho para o Tarcísio, né, para poder dar um abraço no Tarcísio, pelo menos por telefone. Queridão, um abraço, bons trabalhos para vocês, tá? E a gente vai estar divulgando sempre aí o trabalho que vocês estão fazendo, tá bom, querido? Ok? Olha, eu agradeço, assim, desculpa que eu venho, assim, eu tô querendo a cidade, mas a gente só gostaria de dizer que eu acho que eu sempre digo que às vezes quando uma coisa parte é porque outra também vai nascer para continuar, porque o mais importante que a gente vê hoje é a nossa preservação da nossa cultura caipira, a qual a música caipira, né, a música de raiz está inserida. Porque o mais importante é a gente ter essa sabedoria de preservar para não precisar da gente resgatar, né? Então é importante que a gente preserve nossa catira, nossa filha de reis, a nossa culinária, né, caipira, junto com a nossa violina, né? Junto com a nossa música raiz, para que a gente não precise resgatar depois. Ok. E aí a gente está aqui, assim, sentindo muita falta do Pena, mas sabendo que na memória vai estar preservado para sempre. Tá bom, querido. Um beijo para você e boa viagem. Tá bom, um abraço. Eu nunca consegui, às vezes, ouvir direito, mas é porque o barulho... Tranquilo. Nós também ouvimos perfeitamente o que você falou, o seu recado. Tarcísio, boa viagem, querido, tá bom? Obrigado, mano, velho. Um abraço. Tá bom, querido. Até. Um abraço. Tchau, tchau. Então tá. Lauro tá aí ainda, Lauro? Tô te ouvindo. Ok. Perfeitamente. Tá, nós vamos entrar então com o César agora, nesse instante já tá aqui acionando o César, e ainda hoje nós vamos ouvir o Chico de Assis, né, que simplesmente é um dos maiores dramaturgos, né, que a gente tem na história desse país, que foi o cara que montou um showzinho chamado Fascinação, né, com a Elis Regina. Então, daqui hoje a coisa tá bastante movimentada. Bom, também mandando um abraço aqui, né, do MSN. Estou aparecendo para aqueles programas que nem falamos semana passada, né? Um rapaz de Tupã, o Rodrigo de Tupã, né? Quem é, não sei quem é o Rodrigo Tupã que entrou aqui, mandou um abraço, mas não fez nenhuma pergunta, só mandou um abraço. Tá? Enfim, tem um monte de gente aqui, Ju também, dando um alô aqui sobre a morte do Pena Branca, né? O César já está nos ouvindo, César? Sim, estou ouvindo. Então tá bom, a gente está aqui, o Lauro na outra ponta. Boa tarde aí, César. Boa tarde. Lauro? Olá, boa tarde, César. Vocês estão... Lauro? O Lauro está aí do teu ladinho, mas está com a gente aqui pelo Skype também, né? Sim. Então vamos fazer. Bom, César, o Lauro me disse que você está fazendo uma exposição aí, você está fazendo um trabalho aqui no Brasil, é isso? Sim, não, eu mudei para o Brasil. Você é brasileiro agora? É, agora eu sou brasileiro. Eita, nós! Você é mais um italiano. Faz fascinando. Que legal. E você está morando onde, César? Estou morando em Paraty, no estado de Rio. É. Que todo mundo conhece, essa pequena cidade muito linda. E César. Eu estou em uma galeria aqui, uma galeria de arte que está fazendo vários trabalhos. Agora estou promovendo, não é uma exposição, é um concurso. É um prêmio que se chama Prêmio Belvedere. Belvedere é o nome da minha galeria. É o prêmio, se chama Prêmio Belvedere Paraty de Arte Contemporânea. E o que, que é esse prêmio? É um prêmio, seria um viagem na Itália, em Florença, que é a minha cidade, por 10 dias. E o vencedor é um artista que apresenta uma obra nesse prêmio e será selecionado por uma juria de várias pessoas que julgará a obra mais linda e dará esse prêmio. Lauro, quer perguntar, Lauro? É, na verdade... Pode falar. Então tá bom. Na verdade, o César tem... desenvolvido várias atividades aqui em Paraty, inclusive este prêmio é um prêmio de arte contemporânea muito importante, até porque Paraty ela é bastante conhecida como uma arte mais convencional. Paraty, eu vou traduzir. Paraty é uma arte mais convencional, é isso? Exatamente. E o que seria essa arte mais convencional? Eu acredito que paisagens, retratar a cidade como o seu casarinho histórico. Tá. E o que o César está propondo é diferente, César, é isso? Não, eu estou só pesquisando aqui no Brasil porque como que eu gosto de arte contemporânea, é também fazer um trabalho de talent scout, de descobrimento de novos talentos, de artista, assim, que tem essa tem um monte de artista, na verdade, no Brasil. O Brasil é uma terra grande, cheia de gente. 180 milhões de pessoas e mais. Tá, e para participar, César, por exemplo, eu quero participar desse prêmio que você está. Como que é? Belvedere, é isso? Belvedere. Tá, para que eu possa participar, ou quem está nos ouvindo queira participar desse. Para participar é muito simples, é acessar o site da galeria, que se chama www.belvedereparaty.com. Tá, e aí se inscreve? É, lá tem um link que está escrito Prêmio Belvedere, e lá se inscreve, abaixa o edital, tem toda a regra, a inscrição, como funciona. Tá, serão selecionados 24 artistas para fazer uma exposição em Paraty. Desse 24, um desse 24 ganhará esse prêmio, que é esse viagem na Itália. Tá, então O prêmio nasce esse ano, o primeiro ano de 2010, mas é uma intenção da galeria é de fazer esse evento como um evento anual. Só cada ano deveria ser esse prêmio. Esse ano, o primeiro ano, o tema será a força da beleza. Tá, desse 2010 agora, então a proposta é, o tema é a força da beleza, é isso? A força da beleza. Tá, e o que significa? Que beleza? Beleza de toda a sua pintura. Significa beleza, é próprio esse o ponto. O edital, no edital tem essas perguntas. Tá. Que significa hoje em dia, no 2010, a beleza? Onde que o artista vai procurando beleza hoje? Tem ainda força, beleza, para poder falar... no sentido artístico contemporâneo. Essas são as perguntas que o edital põe aos artistas. E os artistas irão responder, na verdade, porque cada um pode achar beleza em qualquer lugar. Andy Warhol achava beleza na lata de sopa, não? Por exemplo, a arte pop, a pop art começou a achar a beleza no lixo, por exemplo. Eles foram os primeiros que começaram a trabalhar sobre esse tema da beleza em lugares não convencional. Tá, aqui sim, Prêmio Belvedere para ti de arte contemporânea significa que eu posso participar com qualquer intervenção que seja, que pode ser considerado arte contemporânea, é isso? Sim, o linguagem sim ia ser contemporâneo, modalidade, o modo de participar são descritos no edital, e comunque é a pintura, a escultura, fotografia, vídeo e digital art, arte digital. Tá legal. Então, são várias modalidades, várias maneiras de fazer arte contemporânea. César, me diz uma coisa, o que te levou a escolher o Brasil? O que você veio para o Brasil? Ah, essa é uma história muito longa, de 20 anos, mas deixamos que tem uma origem pessoal de uma situação de coração, falamos assim. Tá. Bom, eu acho que já entrou mais uma pessoa na linha. Eu acho que o Chico de Assis já deve ter... Entrou, Chico? Alô? Alô? O senhor já entrou na linha? Tá baixo. Tá baixo? Todo mundo entra falando assim, tá baixo, tá baixo. Tudo bem, Chico? Tudo bem, você como vai? Tudo bem, ó, nós tá aqui na conversa, tá aqui comigo. Daqui comigo, assim, lá em Paraty, né? O Lauro Monteiro, né? O César, que estão falando de um prêmio Belvedere Paraty de arte contemporânea. Tá? Então você já vai estar dentro do programa ouvindo a nossa prosa aí. Pode perguntar, mas daqui a pouco a gente começa a falar sobre quem é o Chico de Assis. Por enquanto, então, daqui a pouco a gente volta falando do Chico, mas continua na linha, Chico. Tô na linha. Então tá bom. É só para encerrar, então, me diz uma coisa, César. Além, você disse que tem uma coisa do coração que te trouxe pro Brasil, é isso? Sim, sim. Essa coisa do coração, por um acaso, é uma paixão? Olha só. É isso? Exatamente isso. É uma história de amor, é uma clássica história de amor que me levou aqui e tudo assim. Ou você veio fazer um tratamento de ponte de safena, não foi, simples, né? Muito simples, né? Então tá, e aí você então tá morando e aí resolveu fazer esse trabalho, tá aí junto com o Laura, é isso? Laura parece que é da Comissão de Cultura de Paraty, é isso, Laura? Sim, sim. Então vocês estão fazendo um trabalho junto, ok? Laura é o meu grande parceiro, amigo, assim, foi muito útil para mim para entrar nessa comunidade de artistas de Paraty, quando eu comecei aqui na cidade, que era novo, a galeria abriu em agosto de 2009, agosto, é isso? Quando... Sim, o Lauro sim. Também chegou, que época aí, Lauro, você chegou aí em Paraty? O Lauro já não está mais, acho que nos ouvindo, né? Não está mais nos ouvindo, acho que é algum... Lauro, acho que chegou aqui faz já 3, 4 anos. Não, faz isso já, faz todo esse tempo. Então já virou... Ele já está bem, como fala, inserido na comunidade, ele conhece todo mundo, ele me deu uma mão muito forte para a mim, de suporte para começar a fazer as coisas. Então tá bom. César, muito obrigado pela tua participação. Amanhã eu já boto no link ali, além dessa entrevista, que essa conversa que a gente teve, eu vou botar o link então do edital que você está lançando. Aliás, esse edital que você está lançando é uma decisão sua pessoal mesmo, não tem nada a ver com a prefeitura de Paraty, não tem nada disso. É uma coisa da galeria. É uma coisa da galeria. Essa coisa, se depois chegará qualquer ajuda, não sei, pode ser também que chega, mas para agora... Tá legal. A gente lançou tudo sobre a nossa responsabilidade. Então tá legal. Então nós vamos fazer o seguinte, amanhã, agora que eu linkar o programa já no paracatuzum.com.br, a gente já coloca o link da galeria, dos editais e tudo mais, tá bom, querido? Você pode mandar qualquer informação sobre tudo isso via e-mail? Sim, senhor. Temos todos os contatos, Laura tem todas as informações, apesar dele ter caído agora, mas ele tem todos os detalhes. Tá bom, César? Muito obrigado, obrigado. Obrigado e seja muito bem-vindo ao Brasil, é um país mais ou menos interessante. Seguramente. Querido, obrigado. Um grande abraço, um prazer te conhecer, tá? Tchau. Até mais. Chico de Assis, eu vou dizer mais ou menos, vou tentar traduzir em uma frase quem é Chico de Assis. É o maior encenador que eu conheço. Não é uma frase, eu ia falar, né? Então, assim, é o maior encenador que eu conheço nesse país, o maior dramaturgo, né? É o maior dramaturgo. É verdade isso, Chico? O senhor se considera um... Eu posso considerá-lo um grande dramaturgo? Ué, você considera quem você quiser, você é o do tamoio, da tribo dos tamoios. Exatamente, exatamente. Chico, mas e aí, como é que começa a sua história? Quando você começou a fazer teatro, Chico? Eu comecei a fazer teatro, eu trabalhava na televisão Tupi, e eu fazia um programa, como esse programa seu aí, um programa cultural na Rádio Difusora, de manhã. E eu então ia nos teatros recolher material para falar sobre teatro. Me aproximando do teatro, eu acabei no Teatro de Arena. Em 1950 e... 1957 para 58. Tá, então você passou da Tupi, da Tupi, que rádio que é que você falou que você tinha um programa? Como é que é? Você falou que você passou pela TV Tupi, mas pela rádio, que rádio que era? Na Rádio Difusora, eu fazia um programa chamado Você Sabia. Você Sabia? É, que era um programa sobre cultura, sobre rádio, cinema, teatro, televisão, circo, tudo. Legal, é meio Paracatuzula, que é meio programa que você está fazendo agora. Isso. Bom, aí você vai para a Arena em 57, é isso. O que te levou foi a beleza do Zé Renato? Não foi o Zé Renato, quem me levou para lá foi o Boal. E aí, mas levou para fazer teatro? Levou para mim fazer um papel numa peça chamada Mulher do Outro. Ele estava precisando de um protagonista lá, naquele tempo eu era bonitinho. Então era um galã que ele precisava, né? E ao mesmo tempo me convidando para participar do seminário de dramaturgia do Arena, que ia ser inaugurado, não tinha sido inaugurado. E aí? E aí eu fui, fiz a peça, fiquei lá para fazer o seminário da dramaturgia, entrei na peça, eles usam black tie, entrei na peça Chapetuba Futebol Clube, aí fui o assistente do Zé Renato na Revolução da América do Sul, peça do Boal, e daí eu resolvi dirigir teatro e saí do Arena e fui para a arquitetura do Rio de Janeiro, para a Faculdade de Arquitetura, com um grupo chamado Teatro Jovem, montar uma peça do Vianinha, chamada Mais Valia Vai Acabar Seu Edgar. Exatamente, do Vianinha. E aí, você, quando que entra essa história de música na tua vida? Que você montou, por exemplo, espetáculos assim, inesquecíveis aí, né? A música entra na minha vida desde os meus 4 anos de idade. Porque minha tia, Lia Vilas Boas, era professora de piano, concertista, e ela me dava aulas de piano. Então eu comecei a aprender piano, depois larguei do piano, aí fui tocar pistão um pouco mais tarde, e compunha, né? Desde os 13, 14 anos que eu compunha músicas. Então, hoje em dia eu estou mais ligado à música, porque eu tenho feito música para meus espetáculos e para espetáculos de outros também. Então eu estou compondo música para teatro. Então estou unindo duas coisas que eu adoro, que é música e teatro. E o que você está montando atualmente? Atualmente eu acabei de montar no Clube Paulistano de São Paulo a peça do Tennessee Williams, The Glass Menagerie, ou A Margem da Vida. E estou montando uma peça minha lá também, chamada O Caderno de Jó, que é uma pecinha pequena que eu escrevi para fazer lá no clube mesmo. Tá, nós pulamos lá dos anos 60, né, final dos anos 50, que você foi pro Rio, aí você montou o espetáculo lá do Vianinha e tal, e aí quando que você volta para São Paulo? Ou você lá no Rio que começou a ter eu voltei para São Paulo, eu não pude voltar em 64 porque eu não podia entrar nos aviões. Por quê? Você tava muito gordo na época. Era muito gordo. Eu era ideologicamente gordo. Gordo, pesado, né? Ideologicamente pesado. Então, eu não podia entrar nos aviões, eu fiquei no Rio. Eu botei a minha família, minha mulher e minha filha para São Paulo e fiquei lá no Rio até eu conseguir uma carona na mala de um carro. Como que é essa história? Hein? Como que é isso? O que, que é? Você conseguiu uma carona na mala de um carro? Na mala de um automóvel. E veio do Rio a São Paulo de dentro, no porta-mala? É, não do Rio a São Paulo, mas eu entrava dentro do porta-mala nos pontos críticos, onde poderia acontecer de descobrirem a minha gordura. É. Então, E aí você chegou em São Paulo, e isso, que ano isso? Isso foi em 65. Tá, e aí voltou para a Arena. O quê? Aí você voltou para a Arena. Não, aí eu procurei o pessoal do Arena, eles tinham dado o nome do Arena, porque correu a notícia da minha morte, né, no Rio de Janeiro, eles tinham dado o nome do Arena de Teatro Chico de Assis. Ah, é? Já tinha? Mas daí eu voltei vivo e pedi um emprego, mas eles não deram, não. O Chico de Assis não foi empregado no teatro que ganhou o nome de Chico de Assis, não, é isso? Não. E o que que você fez, Chico? Não ganhei emprego. Mas eu fui dar aula, coisa que eu nunca tinha feito. E trabalhar à noite. Dirigir show de boate. Que tipo de show? Eu dirigia musicais. Eu uni o quarteto em si e o MPB4 e fiz um show que ganhou o show do ano. Que chamava No Samba Que Eu Vou, que eu levei na melhor boate de São Paulo, chamada Le Club. Que, aliás, não tem mais, não tem mais. Não, não, eu achei que Le Club ainda tinha mantido, mas não tem mais. É no Rio que eles estão retomando uma boate. Bom, mas aí você montou esse show com o MPB4, com o Quarteto em Si, que ano que é? Esse é 1965. 66. Foi quando apareceu, inclusive, o Quarteto em Si, quando apareceu o MPB4, é isso? É, não, o Quarteto em Si já tinha aparecido. O MPB4 é que eu fundei, de uma certa forma. Obriguei eles a se profissionalizarem. Tá. E depois da sequência? Depois, na sequência, eu fui dar aula no Colégio de Aplicação da Faculdade de Filosofia. Na USP. Na USP. E você dava aula do que, Chico? E daí eu consegui um título de Inossório de Saber, né, que me serviu, porque mais tarde eu fui dar aula na FAAP e na USP, né, com esse título de Inossório de Saber. E o que era a sua disciplina? A minha disciplina? É. A minha disciplina era artes de modo geral, tá. Fincada mais no teatro. Tá. E aí, então, Escola de Aplicação, FAAP? Na FAAP eu já dei aula de rádio. Eu dei aula de rádio na FAAP. Como que era essa aula de rádio? Era para conseguir aqueles... Quando tinha aqueles cursos que era para ter o registro para poder atuar em rádio? Não, era era acadêmico mesmo. Acadêmico mesmo, curso de universitário, inclusive. E eu fundei o primeiro estúdio de rádio da FAAP. Olha isso! Porque a FAAP usava o meu estúdio, eu tinha um estúdio de rádio. E aonde que era esse estúdio, Chico? É na Rua Homem de Melo. Tá, e você manteve esse estudo até quando? Até, vamos dizer, sei lá, até bastante tempo, até 70 e alguma coisa. Tá. Aí você montou, então, no caso do espetáculo, você montou Quarteto em Si, MPB4 e o que mais? Isso foi nos tempos de... Daí eu montei uma casa de show junto com os amigos. Como chamava? Chamava Cravinho, porque era em cima do Ela Crave Canela. Tá. Que era uma boate famosa de São Paulo. Aonde eu fazia shows musicais e... Tipo? Hein? Que tipo de show que rolava? Shows musicais. Sim, mas musicais. Um exemplo. Quem que você levava pra fazer esse show? Sérgio Ricardo... Toquinho estreou comigo, Manini, aquele da cabeça de burro, Ari Toledo, Ari Torpedo, mas o Ari era sócio meu. O Ari teve uma passagem também pela Arena, não teve? Quem? O Ari. É, claro, ele nasceu lá. Nasceu na Arena, né? É. E como que funcionava esse link, por exemplo, das boates e você na Arena? Tinha um diálogo ali? Eu não estava na Arena mais, isso aí eu já tinha... já tinha ido à Arena, né? A Arena já era um capítulo perdido da minha vida. Como assim um capítulo perdido? Você pulou, você começou a ler e pulou esse capítulo. Não, como que perdeu? Porque quando eu saí do Arena no Rio para dirigir a Mais-Valia, eu nunca mais voltei para a Arena. Ah, é? É. E só voltou agora, quando eu tive aí... E daí teve o CPC, né? É. O Centro Popular de Cultura, que nasceu lá no meu, na minha montagem, né? A Mais-Valia. Da peça do Vianinha, nasceu o Centro Popular de Cultura. Eu fazia ensaios abertos... E os jornalistas, o pessoal começou a frequentar, né, essa coisa toda. Daí eu peguei e falei com o Viana, falei, olha, eu não quero perder esse pessoal. Mas daí eles resolveram fazer a sede disso na Uni. E eu fui contra na época. Eu achei que, por exemplo, o Milor Fernandes, que frequentava lá, e o Hélio Fernandes não iam lá dentro da Uni. Né? Era uma coisa menos ampla. Agora, diz uma coisa, Chico. Quando que entra Elis Regina na tua história? Elis Regina, ela, quando eu tinha esse cravinho, o Solano Ribeiro, que era noivo dela, pediu para me dar aula para ela, de interpretação. Daí ela me procurou lá, eu acertei com ela e comecei a dar aulas para ela. Eu dei aula para uma pessoa de gente, de expressão, vocal, dessa coisa toda. Para ela, para o Vandré, para a Cláudia, para a cantora Cláudia, para os elementos do Quarteto em Si, para o MPB4, para todo esse pessoal. E você chegou a montar algum show com eles, não? Não. Ficou só nesse negócio de eu ensaiá-la para ela mesma, para a vida dela. E diz uma coisa pra mim, Chico. Outro dia eu tava num debate aqui, não nesse meu programa específico, mas estava rolando um debate a respeito da filha, Maria Rita, né? Que é muito parecida, não só fisicamente, como também na atuação, acaba de uma certa maneira lembrando muito a mãe. Né? Você que trabalhou com a Elis, com a formação da Elis, você concorda com isso, Chico? Não. Ela não é parecida nem fisicamente. Eu acho que ela é mais parecida com o pai. E no palco? A voz, ela tem uma certa semelhança. Mas o repertório é completamente diferente, a escolha de repertório e tudo. Tá legal. Chico, diz uma coisa. Você nasceu de onde? Eu sou de São Paulo. Eu sou paulistano. De que lugar? Do bairro de Santa Cecília. Ah, você tá brincando? É verdade. É verdade? É. E agora você continua em Santa Cecília? Não, você mudou, né? Você não tá mais em Santa Cecília. Em Santa Cecília? É. Há muito tempo. Saí de lá. Tá. Eu saí de Santa Cecília, fui morar na Praça Roosevelt, no tempo que não tinha teatro na Praça Roosevelt. Depois eu fui pro Rio de Janeiro, morei no Rio de Janeiro. Daí voltei para São Paulo. E daí eu fui morar em Pinheiros, depois eu fui morar... no Pacaembu, depois eu vim morar aqui onde eu estou morando, que é nos Jardins. Ô Chico, me diz uma coisa, você continua indo no Arena, no meu tempo você ia de segunda e terça, era isso? É, agora também. Também. A partir do dia 22 desse mês, eu volto para segunda e terça lá com um curso, uma oficina, né? E curso de voz e interpretação. E o Senda, né? E a dramaturgia, que o pessoal vai escrever monólogos para os atores fazerem. E isso de segunda e terça, é isso? Segunda e terça. Que horário? Os meus dias lá. Como era no tempo que você estava lá. Tá, e também é gratuito, quem quiser ir, é só eu chegar. Gratuito, eu só trabalho em coisa gratuita. Não, pois é. Aliás, isso é uma coisa que logo que eu te conheci, exatamente me chamou a atenção, porque você nunca cobrou absolutamente nada do teu trabalho, né? Não, isso que é gratuito. Eu sou pobre por opção. Exatamente, rapaz, é isso que eu te perguntar. Que às vezes as pessoas acham que a gente é pobre porque a gente não pode, não consegue, mas tem muita gente que é pobre por opção, né? Eu não sou pobre por incompetência. Você é pobre por opção. Eu fiz a opção de São Francisco de Assis. É. A opção pela pobreza. Mas não somos pobres, essa é a opção da igreja aí. Tá. A minha opção é pela pobreza, não pelos pobres. Mas pela pobreza. Agora me é um diz... pouco mais amplo. Me diz uma coisa, quem quiser chegar no seu curso, é só aparecer, enfim, fazer uma inscrição contigo? Aí precisa, como sempre, ligar lá na Funarte, né? Lá tem uma mocinha chamada Charine, que atende nesse negócio do curso. Só que está encerrando amanhã. Tá. Então, quem quiser fazer a sua inscrição, tem que ser amanhã. É, pode ser pela internet, né? Pelo site da Funarte também. Tá, ok. Chico, agora diz uma coisa, a hora que eu te liguei hoje, você falou assim, mas a gente vai falar de tudo. Eu falei, um pouco de tudo. Me diz uma coisa, você que sempre foi um cara que teve uma postura, ou pelo menos uma posição política muito, muito definida, né? E paga, inclusive, por isso, pela sua opção, que você é uma das poucas pessoas que eu conheci que arraigadamente se mantém, né, firme naquilo que acredita. Sim, é verdade. Qual que é a sua avaliação, Chico, dessas mudanças todas que aconteceram? Você era um cara que sempre nunca vinha para fazer carinho, no sentido de, sabe, de puxação de saco, queria. Como que se avalia que essas ditas mudanças que estão acontecendo no país? Que mudança? Eu estou te perguntando. Tá tendo mudança? Hein? Tá tendo mudança? Mudança do quê? Mudança do cenário, das possibilidades. Todo mundo diz que o Ministério avançou muito, que a Secretaria avançou muito, etc. Você acredita que não? Eu acho que, no caso da Funarte, eu acho que houve um avanço. Desde aquele tempo que você estava aqui conosco, e agora está se mantendo isso, né? No sentido do teatro popular, né? Dessa coisa toda. Então eu acho que é um avanço. Mas eu acho que o teatro só vai ter mesmo uma força quando ele for incluído à força nos cursos, nos primeiros cursos das crianças, nos primeiros anos de estudo das crianças. Esse é o público que o teatro terá, se isso for feito, daqui a 10, 15, 20 anos. Ou seja, assim como a música, por exemplo, é passar dentro do currículo da escola até teatro. Eu acho que sim. Eu acho que o currículo das artes, ele é importantíssimo. Só no Brasil que as pessoas não veem isso. As artes são importantíssimas, porque as artes dão o caminho do mundo atualmente. As artes estão dando o caminho do mundo. O conhecimento e as artes. Conhecimento e arte. Não é? É o que existe de bom no mundo atual. É a busca pelo conhecimento cada vez mais avançado e o caminho da arte como meta grande, né? De realização do ser humano. Querido, você falou de teatro, você falou de rádio, né? E me diz uma coisa, televisão, onde que tu entra nessa história? Televisão, eu fui pra Tupi como cameraman. Eu fazia cinema em 16mm e eu fui pra Tupi ser cameraman porque eu queria fazer cinema. Eu achava que era um caminho pro cinema a televisão. E acabei ficando na televisão. Passei depois de cameraman para diretor de estúdio, passei para autor na televisão, para ator, né? Na Tupi a gente fazia de tudo, né? A Tupi foi a minha faculdade, foi lá que eu aprendi tudo que eu sei, o pouco que eu sei da minha vida. Foi lá na Tupi. E programas que chegou a participar de algum, fazer algum programa, dirigir, como é que é isso? Programa de televisão? É. Ah, mas eu fiquei na televisão muitos anos. Mesmo depois que eu saí da Tupi, eu fui trabalhar na Excelsior, depois eu trabalhei na TV Continental no Rio, depois eu trabalhei na Globo, né? Um dos últimos programas que eu fiz na Globo, eu acho que é um dos melhores programas que já foram feitos na televisão, que se chamava Som Brasil. Que era com lá com o Lima Duarte. Lima Duarte. Que era disso domingo de manhã. Domingo de manhã. Exatamente. Que era maravilhoso, realmente, o programa. Eu fiz o Som Brasil, escrevi novelas, escrevi novela na Excelsior, na Tupi, na Globo, né? Até na Record foi uma novela minha, só que eu não escrevi, novela velha minha que compraram. E na Globo, que novela que você escreveu? Na Globo eu escrevi a primeira novela das seis, que se chamava Bicho do Mato. Bicho do Mato. Bicho e depois do Mato. Essa novela foi agora levada pela Record em São Paulo ano Sim. passado. E aí, além de novela, desse programa São Brasil, você escreveu para Record novelas que foram... E qual foram os últimos trabalhos que você fez? De novela? Não, de TV, em geral. Os últimos trabalhos que eu fiz na televisão foram no SBT, onde eu fui supervisor de dramaturgia de novela. E tive uma passagem pela Record, tentando lá escrever um programa que não deu certo. E qual era esse programa? Não existiu. Mas não chegou a rascunhar a coisa. Tem alguém, estão me chamando aqui no MSN dizendo que a conexão do rádio está difícil, mas não é conexão não, é a internet, né, D2? É isso que está acontecendo? Está com problema aqui a internet, por isso que inclusive caiu o Lauro, né, e caiu mais gente aí que estava pela internet, e, enfim. Mas Chico de Assis, o senhor que acompanhou toda essa história, me diz uma coisa, como é que é a tua vida hoje? Você tem ido muito ao teatro, vai ver muito teatro, como é que está a tua vida hoje? Eu vou ao teatro quando eu posso, eu vou mais no teatro dos amigos que me convidam, porque eu não tenho dinheiro para pagar teatro. Tá, e... Eu sou uma das poucas pessoas que é do teatro, mas não tem dinheiro para pagar o teatro. E o que então, que você tem assistido para os últimos tempos? Como pobre ostensivo, eu vou quando me convidam, né? A última peça que eu assisti foi do Folias, do Marquinho lá. Qual que tá lá? O Êxodos. Tá, e aí? Eu gostei muito. Eu gostei muito. O Marquinho tá lá no Arena. Sim, sim. Agora ele é o chefe lá no Arena, né? Ele é seu chefe? Não, ele é o chefe do Arena, né? Não é meu chefe, mas é o chefe do Arena lá, né? Agora ele é o chefe do Arena. É o chefe do Arena. Agora diz sabe uma... que o Maia faleceu? Sim, né? Sim. Aliás, fiz um filme, um documentário, até no Paracatuzum, um documentário sobre a história, última entrevista do Maia. Mas me diz uma coisa, e aí, meu querido, o Arena reformou, enfim, mas veio junto com a reforma? Junto com a reforma veio... Tá com tudo certinho, tá limpo. Mas veio mobilização junto ou o teatro hoje é diferente? Não, tá tendo lá, tem uma pessoa de gente utilizando o teatro. Mas utilizar o teatro, né? O que eu tenho brigado muito com o meu povo aqui, eu digo que tá tendo a quantidade de se fazer teatro, música, aumentou. Mas a qualidade, o que você avalia? Ah, bom, isso são outros 500. A qualidade é um problema do... Você sabe que, na minha opinião, e na opinião de gente que pensa muito, você só pode ter qualidade quando você tem uma variação de quantidade. Como você não tem uma variação de quantidade muito grande do teatro popular, então você não tem salto de qualidade. Então... Tem muita coisa muito, muito ingênua, né? Muito faltando conhecimento, principalmente. O conhecimento está vivendo uma época de praga, que é o seguinte, nunca houve tanta informação. Olha, só pela internet o que tem de informação é uma coisa incrível. E o conhecimento está em baixa, porque essa informação... não tem as bases para ela poder se instalar nas pessoas. Porque as pessoas não têm um nível de conhecimento básico para poder receber essas informações. E me diz uma coisa, Chico, você que trabalha com dramaturgia, especificamente na concepção dramatúrgica e tal, o que que precisa? O que que se faz necessário para uma pessoa que se interessar a fazer teatro na questão da dramaturgia? A dramaturgia é a base do teatro, né? O teatro precisa de uma dramaturgia. O teatro nacional brasileiro precisa de uma dramaturgia brasileira nacional. Que é uma base, não é uma base patriótica, é uma base efetiva, né? Da própria língua, né? Dessa coisa toda. Eu não sou nacionalista, Pelo contrário, eu sou antinacionalista. Agora, eu sou muito patriota. É uma contradição esquisita, né? Eu sou um patriota. E qual que é a diferença? O nacionalista? Entre o nacionalista e o patriota. Patriota é aquele cara que ama as suas raízes, o seu povo, a sua língua. E nacionalista é aquele cara que quer reger, não é, a política em termos de uma oclusão nacional, que em geral leva ao fascismo, né? Pelo menos é isso que a história diz e mostra. Mas a gente está longe disso, não está não, Chico? Como é? A gente está longe disso, não está não? Longe do quê? Da possibilidade, por exemplo, de um nacionalismo que caminhe, por exemplo, para esse tipo de coisa, para um fascismo. A gente está longe do nacionalismo, né? É. Nós estamos, graças ao bom Deus, cada vez mais caminhando para um universalismo, né? Para sermos todos cidadãos do mundo, né? O que é muito mais importante, né? Sermos cidadãos do mundo do que sermos cidadãos de Trumbuca, Cotoió, Popó. Que aí já é outros 500 reais. A gente tem que aprender a ser habitante não só do mundo, mas habitante do planeta e habitante da galáxia. É isso que nós temos que aprender. Que isso é que nos iguala a todos nesse mundo, sabe? Esses conceitos de nacionais, de raça e dessa coisa toda é uma coisa podre e cretina que acaba dividindo as pessoas e o mundo em compartimentos estanques, quando o mundo não está... A tendência da Europa, por exemplo, foi a União Europeia. A tendência da América do Sul é essa união de todos os países da América do Sul. Entende? E a tendência de todos os continentes, a redução continental, que é um caminho na busca do cosmopolitismo total. Ou seja, de vivermos num mundo sem barreiras e sem trincheiras. Dramaturgo, professor, teatrólogo e profeta. Né? Agora eu sou profeta, mas você sabe que as profecias são fáceis de fazer. Duro é adivinhar o passado. Traduz, por favor. O que é adivinhar o passado? O brasileiro é um sujeito incrível, porque ele faz profecia só pelo passado. Ele se volta pro passado, ele quer desvendar o passado. O presente dele é uma porcaria, porque ele não pensa no presente. Ele pensa no passado e pensa no futuro. Então não tem nenhuma ligação uma coisa com a outra. O agora, o presente, que é o mais importante, ele deixa para não sei para quem tomar conta, né? De preferência ele deixa para as multinacionais e tal. Pá. Então carpendi, né, meu? Eita, Chico. Chico, é o seguinte, voltou a conexão com a nossa amiga internet e tem uma pergunta para o senhor aqui, do nosso ouvinte lá de Paraty, que caiu da ligação. Ele está dizendo o seguinte, o Lauro: hoje o teatro está em baixa, já que a TV está cada vez mais em alta, principalmente se o ator, atriz, tiver cara bonita. O que você pode dizer sobre o teatro e a TV da atualidade? O teatro? E a TV da atualidade? Olha, a TV, eu acho que é assim. Você tem aí o cable, os canais, esses canais que estão vendidos, que tem muita coisa boa. Tem documentários maravilhosos, tem música boa, tem tudo. A TV aberta, ela está numa crise de Big Brothers e outras coisas do mesmo tipo, que são profundamente negativas do ponto de vista cultural. Profundamente negativo, sabe? É o aproveitamento do nada, porque não adianta nada você ficar observando as pessoas ficarem vivendo num lugar aí 10 ou 15 dias juntas. Adianta você pegar e saber algumas coisas sobre, sabe, que te dê base de conhecimento. E o D2 está lembrando. Acessar o Google e entender o que você vai buscar lá. Exatamente. Saber para qual itinerário, que ônibus você está tomando dentro da internet, né? Exatamente. E o Dedo está lembrando aqui, 30 milhões, é isso? 30 milhões de telefonemas, né, para um programa desse nível, né? Mas enfim, queridíssimo. Mas nosso... o Big Brother, não sei se você sabe, ele é feito para isso. Para? Para contas telefônicas. Ah, é mesmo? Eles são sócios da telefônica. Ah, eu não sabia disso. É, isso daí é para... O grande lucro são os telefonemas. Vem do telefone. É. Ah, que bom. Então podia botar pelo menos um orelhão lá dentro dessa casa, né, cara? fazer uma propaganda direta. Queridíssimo, nosso tempo está acabando. Chico de Assis, que foi... Nosso tempo nunca acabará. Acabando aqui. O nosso tempo nem começou ainda. Exatamente. Aliás, Chico, você está fazendo quantos anos? Outro dia me perguntaram isso, eu falei, cara, eu sei que eu comemorei um aniversário do Chico, agora não sei quantos anos o Chico tem. É, pode ser revelado? Esse ano que passou, eu fiz 76. Caraca! E animado, garotão, bonitão, inclusive curador. Né? Foi o cara que curou um problema sério que eu tinha nas costas, quem também... Ah, sim, eu tenho Monsanto. Eu tinha um amigo meu, o Geraldo Carneiro, não o Geraldinho, o poeta, o pai dele, Geraldo Carneiro, que tinha um problema na coluna e dizia, só sara quando o Chico põe a mão. Exatamente. Porque o Chico tem mão de santo. A minha sarou, Chico. Aliás, muito obrigado, aproveito aqui do mar para te agradecer. Mas enfim, o tempo então não acaba, né? Uma coisa do profeta Chico, né? Mas o nosso tempo aqui do programa está chegando ao final, ou seja, nós temos um minuto. Eu vou encerrar o programa com esse um minuto para o senhor falar. O que o senhor quiser falar nesse um minuto? Então eu vou falar aos jovens. Jovens, vão pelo caminho do conhecimento e da arte. Vocês têm que aprender a aprender. Você tem que estar pronto para poder receber as informações. E não cheio de informações sem saber o que vai fazer amanhã. E o caminho da arte, que esse caminho é o mais saudável de todos. É o caminho que o mundo se enfiará depois que essas guerras idiotas um dia possam, ao menos, diminuir. Muito bem. Queridíssimo, saudade, muita saudade. E eu de você. Muita saudade. Aliás, a sentar no Redondo, enquanto a banda Redonda saía pela avenida, a gente ficava esperando, a gente era tão preguiçoso que ficava esperando ela voltar. Eu fui lá no lançamento da banda Redonda entregar um troféu pro Ari Toledo. Agora, esse ano? É. Já teve, então? Foi antes de ontem. Ah, caraca, o Carlão não me ligou. Então tá bom, querido. O programa tá encerrando, vai entrar a Voz do Brasil. Com certeza não é... A voz do Brasil é essa que nós estamos fazendo. com certeza. Esse é o Chico de Assis, uma das pessoas mais brilhantes que eu conheci na minha vida. Querido, um grande beijo, tá? Outro pra você. Indo pra aí a gente se fala, mas o programa, com certeza, o senhor vai aparecer aqui de volta. Quero ver se eu faço um programa junto. César Vieira, Ilo Klug e Chico de Assis. Um grande beijo, querido. Outro pra você. Tchau, tchau. Para catsum, para catsum, para catsum, para catsum.